A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, nada! A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio da Cabeça do Ned, nesta viagem que fazemos às primeiras temporadas de Game of Thrones. Eu sou o Manuel, restem comigo a Marta Gomes da Silva. Olá. Como já tive nos episódios anteriores, estamos a falar do terceiro episódio da série e realmente eu percebo a vossa frustração quando acham que, epá, esta série é desenvolvimento lento. Este episódio começa a provar isso, mas mesmo assim teve alguns pontos bastante interessantes e que, sem grandes spoilers, vão servir para o futuro da série. Sem grandes e pequenos. Sem grandes nem pequenos spoilers, vão servir para o futuro da série. Sim. Por isso é algo que é importante que mantenham em mente. Estamos a receber mensagens. Sim, as pessoas estão histéricas com este episódio. Está tudo doido. Bem, vamos então começar por falar. Não vamos falar de todos os pontos do episódio. Vamos deixar. Este vai ser como vamos fazer. Se acharmos que há notas deste episódio que podem ser usadas para o próximo, vamos deixar essas notas para o episódio seguinte, e isso vai acontecer. Para já vamos falar daquela cena da Cersei com o Joffrey, em que nos apercebemos que o Joffrey não é assim um miúdo mimado, não é tanto um miúdo mimado como é um tirano já em crescimento. Sim, mas isso... Quer dizer, estava-se a preparar, não é? Nós fomos vendo coisas a acontecer em que íamos acabar por perceber que ele tem o aspecto de um menino mimado, mas depois ele tem a pinta de um menino mimado, o comportamento de um menino mimado. E o aspecto, tem assim aquele ar loirinho, muito querido, e depois que só falta fazer o... Sim. E cair, bater com os punhos no chão, não é? Sim. Mas ele, ao mesmo tempo, lança assim aquele olhar quase glacial quando quer ser um tiranozinho, não é? E vive-se isso depois do que se passou no rio, a caminho de King's Landing, e o que é que aconteceu às tropas. Vemos o Joffrey nessa cena com a Cersei. Temos uma conversa em que ele diz tudo aquilo que vai fazer, mas depois temos o lado da Cersei em que ela diz que não é bem assim, que não tens capacidade para tal e que vais ter de... Basicamente é a Cersei a mostrar-lhe como é que ele deve ser um líder de pulso firme, mas como é que ele tem que ter estratégia. Sim. Mas sem reagir assim a quente, não é? Sim, sim, sim, sim. Pois. Pronto, também conhecemos um outro conselheiro, que é o Littlefinger, que também me parece uma pessoa bastante, bastante simpática, muito estratega, mas bastante simpática. Vamos ver no que é que dá essa pessoa. Aliás, nós neste episódio temos acesso ao Small Council todo, que não tínhamos tido ainda. Sim. Portanto, temos o Varys, o Varys, o mestre dos murmúrios, o Littlefinger, não é? E o Grand Maester, o Pycelle também, que faz parte do Small Council, pronto. E pronto, e vamos ver o que é que estes homens, como conselheiros do rei, não é? O pequeno conselho, o que é que eles vão fazer? Quem são, o que é que querem? Lá está, a mão do rei não está sozinha nas decisões de conselhia que deve dar ao monarca. Obviamente, isso também é uma situação que acontece em não só aqui, mas pronto, é um bom paralelismo com, sim, estamos a deixar cair coisas, muito profissional. É um paralelismo que acontece também com outras figuras. Nós cá temos o Conselho de Estado, por exemplo, para o Presidente da República, por isso não é nada fora do comum. Littlefinger, que até tem uma draga, de aço valeriano que não é que não é dele, não é, não era dele, e que era originalmente do Tyrion. Pois diz ele. Diz ele. Vamos ver. Entretanto, tivemos uma cena também muito importante com o Bran e com uma criada, criada mais velha do Old reino. Nan. Sim, Old Nan. Que curiosamente, acho que o episódio lhe é dedicado porque ela foi a última vez que ela apareceu. Gravou. Sim. E ela fala de uma... Conta-lhe histórias, mas não lhe conta histórias, aquelas histórias habituais, e ele, ela porque é um ele não quer. É um bocadinho o mau presságio, não é? Ela fala-lhe das coisas más que podem acontecer durante o inverno e a longa noite, não é? Que é sempre, são sempre a longa noite, os White Walkers, que pela primeira vez ouvimos falar... deles, ouvimos o nome deles, é algo que provavelmente se estão a ver a série pela primeira vez já ouviram os vossos amigos a falar disto, aquela cena também no início, no primeiro episódio, não sei se não terá alguma coisa a ver com isto, mas pronto, o Bran está a adaptar-se, está paraplégico e está a adaptar-se, ou seja, uma novela da TVI. E temos uma outra cena que eu achei importante. Sim, aquela cena final é gira, mas vamos falar dessa cena final no próximo episódio. Tivemos uma outra cena com o Tyrion, ainda na muralha, com a Night's Watch e com o Jon Snow. Sim. Que foi bastante, bastante interessante de se ver como... Bro bonding. Sim, basicamente, porque são dois personagens cuja história é muito semelhante. São pessoas que são renegadas pela sua própria família. Sim, o Tyrion como, quer dizer, como o anão que é, não é? Uhum. Quer dizer, ele é irmão de, supostamente, duas das pessoas mais bonitas do reino, não é? Loiros, olhos azuis, sim, gêmeos. E o Jon Snow que é... um bastardo. Sim. Pronto. Um motivo de vergonha para a família. E quer dizer, ali naquele momento estão os dois assim um bocadinho renegados, não é? O Tyrion vai por... acabam por ir os dois um bocadinho por vontade própria para a muralha, não é? O Jon para vestir o preto e o Tyrion quer ir visitar a muralha porque é o ponto mais longe daquilo a que Westeros chama a civilização. E depois vemos-lo pronto, com aquele momento de comic relief que está tanto na moda e que eu já aqui disse várias vezes que não gosto e que numa série como esta não devia existir, mas pronto, em que o Tyrion diz, eu estou, diz qualquer coisa do género, estou mais longe ou estou no ponto mais a norte, eu vou mijar para além da muralha. E vai. E se bem o disse, assim o fez, não é? Sim, foi. Subiu a muralha e mijou para o outro lado. Exato. Será que isso vai ter consequências no futuro? Aquecimento global, a muralha vai derreter por causa do quentinho daquele xixi, não é? Era por cima xixi do anão. Ei, O que é que tens contra xixi? Não sei, Manel, não tenho qualquer base para comparação. Não, não sei muito bem o que queres dizer com isso. O que é que queres dizer com isso? É que é estranho, ainda por cima, xixi do anão, ainda por cima. É uma pessoa mais compacta, não é? A bexiga pode ser mais compacta também, é menos quantidade. É só. Não vai ter. Isto especificamente não vai ter consequências futuras. Toda esta conversa. Descansar. Esta conversa também não vai ter consequências futuras, porque agora vamos passar ao quarto episódio. E vocês também continuem com a vossa maratona. Nós vamos continuar aqui logo a seguir ao quarto episódio de Game of Thrones. Podem ouvir aqui um novo episódio em que vamos falar da cena final deste, porque há mais para desenvolver nesse quarto episódio e de outros assuntos. Até já, pessoal!